madeira de cana no matagal. No lamacê de todos os mangues tropicais. Vida no rio que corre no imaginário e muito mais, tudo em ondas, interações casuais. Planeta vivo e nós aqui gastando onda. Onda que vibra em padrão de espiral. Rachando o bico, celebrando o presente. De verde menesguei o segredo natural de um girassol. E onda no mar, um caracol. Nuvem no ar, um girassol. E onda no mar, os rios e céu azul e sanguíneo. Chuva que flui nas fibras, roupas do varal. Na couve-flor verde brotando nos quintais. E o passarinho que voa tal qual o peixe que plana em ondas, relações espaciais. Gastando onda, viajando errado em questões.